sensata leva o ar e razão. Mata-me de amor, que eu não largo o vício. Se é proibido amar, vales bem o sacrifício. Mata-me. Vales bem o sacrifício. O amor mata. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Por essa estrada a mil vai, por essa estrada amigo vai. Não percas tempo que o vento também. Não percas tempo que o vento é meu amigo também. Seja bem-vindo quem vier por bem. Seja bem-vindo quem vier por bem. Se alguém houver que não queira, aqueles que ficaram em toda a parte, todo mundo tem em toda a parte, todo mundo tem. Ai, sonhos me visitaram. Amigo, também. Ai, sonhos-me visitarás, traz outro amigo também. Beijo na marcha, marca doce, num passo alegre por voltar. Na outra margem sou feliz, invoco a terra, canto em flor. Uma olhada por Lisboa, rio da sorte e maus caminhos, linha entre a dúvida e desejo, pão tão difícil, incerteza amanhã. Vapor da madrugada, a minha estrada vai pro sul. Dá-me um abraço de encantar, volto pro fundo do olhar. Meiga paixão ao sol dos teus, roura baboila fugiria, encontro certo no trigal. Nada me prende, vou-me embora. Vou no vapor da madrugada, a minha estrada vai pro sul. Dá um abraço de encantar, volto pro fundo do olhar. Meiga paixão ao som dos teus, roura baboila fugidia, encontro certo no trigal. Nada me prende, vou-me embora. Fique na companhia do Canal 1. Basta uma vida merece. Para te ter por mais tempo, não me chega esta vez. Eu sei que quem te esquece é alguém que não. Tu ouvir o Canal 1 da Antena Web. Presente importante é amar. Mas faz ficaste só por ter passado. E o que deixaste foi o ar parado. Salve, salve, balançar.